01 no mantenimento da Juliette. Mantenimento da Juliette, número 01. Condicionar é a que tá passando agora, ok? A retaguarda, a outra vai manter antes da Juliette. Ah, então tá ok. Então depois da primeira mesmo, então já pode começar. 3567, beleza. Zero azul 4206. Torre, 118 é só 62. 18 mesmo. Esquente da Vitor. Autorização de tráfego para Recife. Boa noite, 56. Recife aprovado, nível 390, via Peruí 58. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju com curva à esquerda, transponder 5174, controle 1120.8. Informação Vitor. 206 azul. Autorizado nível 390, pedal permit 50, decolada pista 10, saída Puca, transição Caju, transponder 5174, controle 1208, é o gol 1856. Boa noite 56, via para o ISC 58. Para o ISC 58, obrigado, gol 1856. Boa noite 56, correto, sempre pronto. Marei para o pushback acionamento, abono 856. Bono 601, observe o pushback do Airbus Atomo 5, Juliette, portão 04. Gente, observando o pushback, após Juliette 04, ando 601. Dio 4206 no solo aos 38, ao livrar à direita, chama o solo em 121 no decimal 9, tenha uma boa noite. 219, até mais. Condo 077, request startup on gate number 10. Condo 077, clear to start up, come right to taxi. Condo 077, startup approved, call you ready to taxi. Solo, boa noite, azul 4206 livrando. Azul 4206, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa para antes da Juliette, 4206. Soltar 3567 com 173 com fins 4 horas 10. Gente, estão 3567 em frente Índia no posto para chamar turno no 86, ajuste no 015 agora, bom voo. Obrigado, bom dia, 86 lá no posto para 0035. Só confirmando, 173 a bordo. Afirmam, 173 a bordo. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde, o Chané 6143, ciente informação, Victor. Chané 6143, controle Salvador, sendo identificação, desça para o nível 050, na chegada Bonf, altímetro no 015. Ok, perfil da chegada Bonf, descendo ao 050, acionou a idêntica, Chané 6143. Boa noite, a linha decola da 1-0, vento de 1-1-0 graus com 62 de nós, QNH-1015. BQ, deve alinhar decolada 1-0, tá 3-5-6-7. Zero 7-7, confirm we are cleared for pushback. Yes, coordinate of the ground staff to restart your pushback, then come right to taxi. Contact 077, road check cleared, start and push, call you ready for taxi. 3567, decolou de Salvador aos 43, o controle em 120.8, tenha uma boa noite. 08, boa noite também, 3567. Salvador, tá 3567, boa noite. TAM 3567, contato com a zona decolar, sul para o nível 380 na saída Arlo. 380 na Arlo, 3567. Linha 620, operação de tráfego de Leão, sente as condições. Linha 720, é a Leão aprovado nível 360, via Pesolo 10 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. A cola da pista 10, perfeito saída da Euleda Bridge, com curva direita, transponder 5404, controle 120.80. Autorizado Rio de Janeiro, Galeão, 360, Pesolano 0, SMAP. Paioli da Bridge, rua direita, 5404, transponder 20.80, 6730. 6720, após SMAP, conforme rota do plano de voo. Conforme rota do plano de voo, a Pesolano 0, 6730. 6720, só confirmando, a Pesolano 0, SMAP, e após SMAP, Lúvito, Bravo, Bravo, Charlie, e após conforme rota do plano de voo, ok? Pesolano 0, SMAP, Lúvito, Bravo, Bravo, Charlie, Toquinho, Lunati, rota do plano de voo, 6720. Correto, chame pronto. Tá pronto. Trip 5415, para Ilhéus, sente na informação, Vitor. 5415, Ilhéus, 160 aprovado, decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto Ilhéus, transponder 5166, controle 120.80. Autorizado, decola da 10. Da Euleda após Ilhéus, 5166, 120.80 é o controle de saída, o trip 5415. Trip 5415, confirme nível autorizado. 160, senhora. Trip 5415, cotejamento correto, chame pronto. Trip. Para posicionamento 6720. Aguarde 6720. Condo 077, taxi approved by APRON 1, India, until holding point runway 10, direct call tower 18 small 60, altimeter 1015. Have a nice flight. 076 via Apron 1 in India Blue, runway 10, tower 86 QNH 1015. Alô, Salvador, muito boa noite, é o trip 5241, sentido da Victor, autorização Montes Claros. Gente, aguarde cópia, trip 5241. Aguarda. Under 077, just to confirm, taxi approved until the holding point runway 10, ok? Until holding point runway 10, Condor 077. Copia. Afirmo. Trip 5241, Montes Claros 200 aprovado. Decola da pista 10, perfil de saída Arbor. Direto, Vitória da Conquista, Vitor Charlie Oscar, DCT, retol após direto. Transponder 5121, controle 120.80. 200 para Montes Claros, decola da 10 no perfil da Arbor. Após Arbor, Vitória da Conquista, após retol, após direto Montes Claros. Transponder 5121, controle 108. Trip 5241, cotejamento correto, chame pronto. Chamará. Meia 720, coordene com a equipe de solo para iniciar o seu acionamento após a passagem do condo, ok? Poxa, eu vou iniciar pushback após a passagem do condo coordenado. 6720. Conforme instruções do centro Recife, restrito ao nível de voo 360. 360 é o final, então, 3567. Confessor, você está no final 360? Afirma aqui, 360 com o final, 3567. Alô, Salvador, é o voo no 856. Solicita acionamento na posição e posterior pushback está na posição 2. Ok, estou ciente do acionamento, voo 856, informo que será o número 2 no setor, previsão de mais 5 minutos, ok? Ok, ciente, voo 856. Me progou no 856, 5 minutos para pushback ou para acionamento? Eu estou ciente do seu acionamento na posição, reporte pronto para o pushback, com o 856, só confirmando previsão de mais 5 minutos para iniciar o pushback em coordenação com a equipe de solo, ok? Ciente, progou no 856. Papatango, Juliette, Bravo Delta, controle Salvador, aciona identificação, autorizada a chegada a bordo, altímetro 10015, chame pronto para descida. Ligaria a Elcio, nosso pessoal é mais próximo, estacionar e pôr na 17. Autorizado, chame pronto para descida. Passar para descida, grato. Autorizador, Chané 6143. 18, décima 1, 12. Torres 118, meia, graça, bota lá. Decimal 6, 0. We call a tower 18-6, condo 077. Prosseguindo a aproximação, aguardando pista livre, 6143. Good day, Condo 077. Good evening, maintain position, Condo 077. You've just crossed the holding point, okay? Maintaining position, Condo 077. Order ground, go 1601, whisk information, red to copy Galeon. 601, stand by, 86 clearance. Altímetro no 0, no 5. Ok, autorizado pouso na 1-0, Chané 6143. Condo 273, autorizado final do procedimento LS construído, desce para 2000 pés, ao reporte estabilizado. 2000, reporte 3, estabilizado, gol Condo 273. Solo para iniciar após o início do táxi do Boeing da Weber, retaguarda. Quem vai ser coordenado então? Gol 856. Táxi, 6620, 3 horas e 35 de autonomia, Oceana Guarulhos, stand by TV. Mando Galeão, PLB e autonomia, por gentileza. 1, 2, 3 e PLB, autonomia 3 horas e 35, até na Guarulhos. 3 horas e 25? 3 horas e 35. Ok, copiado, táxi via Índia no ponto de espera, chame a torre no 186, ajustando 0 no 5, bom voo, é 6720. 186 no 0 no 5, obrigado. 1601, red to copy. Red to copy, 1601. 1601, clear to Galeão, flight level 360, via Pesulu 10 until smart position, then via flight plan route. Take off from runway 10 after departure, right turn. Dial departure, Leda, then direct bridge position. Call code 5422, departure control frequency 120.80. Here Galeão International Airport, flight level 360, via Upper Zulu 10, map after flight plan route. 10, first turn right, dial departure after Leda after bridge. Squawk 5422, departure control 120.80, go 1601, position 4. Trip 5240, pushback acionamento, parte 3. 1601, read back correct, confirm the position. Position 4. Ok, 4, come ready. Roger. Trip 5241, livre acionamento no pátio 3, chama para o táxi. Chamada para o táxi 5241. 15, clear to take off. Condo 077, QNH 1015, keep take off runway 10. Da Juliette. Via Alfa, vai manter posição da Juliette, 6143. Juliette para Delta, para início de descida, tio. Apenas Juliette Mauro Bravo Delta, desça para 3.000 pés, o altímetro no 0 no 5. 3.000 no 0 no 5. 4206. Azul 4206, Recife aprovado 370, via 358. A colada pista 10, Pulca, transição Caju, transponder 54 no 3, controle 120, decimal 80. Cruzado Recife 370, decolando da pista 10, subida Pulca, Aracaju. E era via Peruísque 58, 54 no 3, transponder 1208 na 6. Azul 4206, cotejamento correto, informações do Suíço e chame pronto. Seguinte da Uísque, chamaremos. Smart. Azul 4, 330, Pulca de Pátio, Azul 4, Aveja. Ok, call your position and number 330 and 0%. Zero. Anima T90 após o voo, 6630. Salvador 3894, boa noite, informação, Vitor. TAM 3894, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050, na chegada Mari, altímetro 105. 050, Mari, 1015, 3294. 5241, está com 41 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia alterna, PH Pampulha. 43, autorizado Juliette para o 05. Afirmativo, prosseguindo no táxi da Juliette para o box 05, 6143. 35241, observe o parqueamento do R2 da Avianca no portão 05. De passagem, prossegue táxi via pátio 1, segue o Boeing da Gol. Índia, ponto espera, chame a torre 186. Ajuste no 015. Boa volta. Ciente, o trip 5241 está com um visual no tráfego da Aerobus, vai seguir o voo, ponto espera a torre 186, obrigado. Pessoal, com licença, muito boa noite, bem-vindos a bordo. Bruno 273 no solo 02, ao livrar à direita, chame o solo em 121.9 e tenha uma boa noite.